todo seu amor ele demonstrou quando caminhou por entre o povo que o rejeitou. Foi ferido então para se cumprir enfim a missão. Aqueles espinhos eram todos os pecados meus e os cravos que feriram suas mãos e o pregaram numa rude cruz deveriam ser. Esquecerei cada gesto de amor.